Lição 4. Eu queria... Eins. In dieser Lektion begleiten wir Georges, einen jungen Mann, der gerne abnehmen möchte, ins Fitnessstudio. Gostava de me inscrever na ginástica. Quanto custa por mês? São 25 euros por mês e 15 de inscrição. Então são 40 euros. Está bem. E quantas aulas são por semana? São 2 aulas por semana. Então queria fazer a inscrição. Quando começam as aulas? No dia 1 de setembro.